meu nome é Cauê Martins de Paula, tenho 11 anos, estudo no Colégio Ascendina Brasília e queria dizer para todos os professores que eles são doces de pessoa e tratam a gente como eles fossem nossos pais.